Como definir o sentir no falar, mas vou tentar. Eu quero agradecer o presente de Deus pro meu viver, que completou meu ser. Um sonho eu e você, um sonho eu e você. Me dê as suas mãos, a ti entrego o meu coração. Aliança, união, amor, sua beleza me conquistou. Meu prazer é o teu sorrir. Estou tentando transmitir o meu sentimento. Te amo tanto, é tão forte o sentimento. Nosso amor é pra valer, não é coisa de momento, não. Te amo tanto, com você vou contra o vento. Nosso amor é pra valer, não é coisa de momento. Como definir o sentir no falar, mas vou tentar. Eu quero agradecer o presente de Deus pro meu viver, que completou meu ser. Um sonho eu e você. Me dê as suas mãos, a ti entrego o meu coração. Aliança, união, amor, sua beleza me conquistou. É meu prazer, é o seu sorrir. Estou tentando transmitir o meu sentimento. Te amo tanto, é tão forte o sentimento. É tão forte. Nosso amor é pra